Amém, glória a Deus. Deus é maravilhoso. Eu vou ser muito breve nessa manhã. A gente tem muita coisa ainda para fazer, para louvar a Deus, mas a palavra do Senhor tem que ter primazia no nosso coração. Amém? Abra comigo, queridos. Jeremias, capítulo de número 1. Jeremias, capítulo número 1, versículo número 4. Há um tempo atrás, há duas semanas atrás, nós falávamos sobre esse profeta extremamente significante para a história bíblica, um homem com uma comunhão invejável com Deus, alguém que visualizou, recebeu de Deus como poucos profetas receberam. Eu diria que, com o profeta Jeremias, Deus abria o seu coração, mas abria mesmo. E esse homem desempenhou um papel extremamente importante. E há 15 dias atrás, nós pregávamos sobre ele e faltou alguns pontos a serem destacados sobre a vida desse homem. E então, há 15 dias atrás, nós dizíamos que a igreja precisa de referências bíblicas fortes. E Jeremias, com certeza, é uma das grandes referências que nós, como discípulos de Cristo, precisamos ter, a repetir os gestos dele, para que então a gente possa agradar a Deus. Jeremias tem algo lindo para nos revelar acerca de uma vida que se abre para o mover de Deus. Jeremias capítulo 1, versículo 4 até o versículo 10, abra a sua Bíblia, aleluias. A palavra do Senhor diz, Jeremias 1, 4 diz, assim veio a minha palavra do Senhor, dizendo: antes que te formasse no ventre, te conheci. Antes que saísses da madre, te santifiquei. As nações te dei por profeta. Então eu disse: ah, Senhor Deus, eis aqui não sei falar, porque ainda sou um menino. Mas o Senhor me disse: não digas, eu sou um menino, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto te mandar falarás. Versículo 8, Deus diz para o profeta: não temas diante deles. Deus está dizendo para o profeta: você vai ter enormes adversários. Portas vão se fechar. Gigantes, grandiosos, grandes, vão se levantar contra você por você fazer a minha vontade. É sempre assim. Aí Deus diz para Jeremias: não temas diante dele, não fique com medo. Deus está dizendo para você: não temas o seu adversário. Não fique com medo, Deus está do seu lado. Amém? Versículo 8, não temas diante deles, porque eu estou contigo para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a sua mão, tocou-me a boca e disse-me: e disse-me o Senhor, és que ponho as minhas palavras na tua boca, olha, ponho-te nesse dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e para derribares e para destruíres e para arruinares. Também te levanto para edificares e para também plantares. Palavra do Senhor ao profeta Jeremias. Como eu disse para vocês, Jeremias é um profeta singular, muito, muito especial. Eu estou aqui rodando aqui, amém. Não cheguei ainda onde eu quero. Muito singular. Recebeu um chamado especial de Deus. Um chamado difícil. Um chamado para fazer algo muito complicado. Ele é levantado numa época difícil na história de Israel. O povo de Israel estava sendo ameaçado pela invasão babilônica, um enorme povo poderoso que constantemente se levantava contra outros povos, e aquilo gerou medo. E os profetas, outros, começaram a dizer de que a Babilônia não levaria cativo Israel. E aí Deus levantou esse profeta para dizer o contrário. O profeta Jeremias é levantado para declarar uma sentença de Deus dos céus sobre Israel. uma sentença fruto de desobediência, uma sentença vinda do céu, porque em algum momento Israel abandonou os caminhos de Deus. E quando a gente abandona os caminhos de Deus, as nossas fronteiras ficam abertas. Não é que Deus pesa a mão, esqueça esse negócio. Deus é Pai, Deus é amor, amém? Quando você sofre, Ele chora do teu lado. E fica dizendo assim, por que que ele, ela insistiu no erro? Mas quando eu deixo de ter comunhão com Deus, fronteiras são abertas na minha vida para que os inimigos entrem e tomem aquilo que Deus me deu. A desobediência abre portas para os inimigos na nossa alma, na nossa família. Cuidado com as suas atitudes. E Deus então levanta esse profeta para que esse profeta chame o povo de Israel ao arrependimento, a voltar a andar nos caminhos de Deus, e o profeta é rejeitado. Mas uma coisa importante a ser destacada da vida desse profeta é que, devido à sua postura de fidelidade, ele viveu coisas incríveis diante de Deus. Deus se revelou de forma intensa ao Senhor. Jeremias. Deus se revelou de forma intensa a Jeremias. É verdade, ele teve portas fechadas. Mas para aquele que quer agradar os céus, mais vale agradar a Deus e ter portas fechadas nessa terra do que ter portas abertas nessa terra e porta fechada no céu. Prefira agradar a Deus. Amém? Eu quero dizer que o Senhor é dono de tudo, do ouro, da prata, Ele abre e fecha a porta. Se uma porta se fechou, lembre-se, se você agradar a Deus, Deus pode abrir um grande portal na tua frente, porque Ele domina tudo e todos. Espere nele. Então, como eu estava dizendo, a postura desse profeta o levou a visualizar, a experimentar a manifestação de Deus, o cuidado de Deus de forma incrível. E na semana, então, há duas semanas, nós compartilhávamos duas posturas ou duas características desse profeta. Uma delas é a total disponibilidade para Deus. Ele não era um profeta que se dava em parte para Deus, se deu integralmente, por isso viu Deus como ninguém. Segunda característica que a gente viu há duas semanas atrás é que esse profeta era portador daquilo que eu chamo de uma coragem incomum e sobrenatural. Porque para enfrentar os reis que ele enfrentou, ele recebeu a oposição de gente forte, foi ameaçado pelo rei, foi ameaçado pela rainha, chegou a ser preso lá em Israel, mas ele não abriu mão de agradar a Deus, e Deus o honrou. Deus honra quando você é corajoso. Para você vencer, querido, você precisa levantar todo dia, de manhã cedo, pedir coragem ao Senhor e dizer: Senhor, não me permita abaixar a minha cabeça diante dos meus maiores inimigos, porque o Senhor está do seu lado. Ninguém é páreo contra o Senhor, ninguém é páreo, ninguém é suficientemente forte para parar a vontade de Deus. As oposições momentâneas serão todas desfeitas se você continuar fiel a Deus. A Bíblia diz que a minha fidelidade fará com que o inimigo que vem por um caminho na minha direção fugirá da minha presença por sete caminhos, porque Deus estará comigo. Eu quero rapidamente compartilhar mais duas últimas características desse grande profeta, características que o levaram a experimentar Deus como nunca, características que abriram a porta da vida dele para o milagre, para o extraordinário. Se você quer ser visitado por Deus, tenha essas posturas do profeta. E a terceira postura é que, olhando para Jeremias, a gente percebe que era um homem que viveu de acordo com o seu chamado. E esta é a grande terceira característica de Jeremias. Quando a gente olha para Jeremias, a gente aprende que quando a gente vive de acordo com o propósito de Deus, as incertezas desaparecem. Se você está de acordo com o propósito de Deus, as incertezas desaparecem. As dúvidas não ganham e não espaço no seu coração, não fazem ninho na sua alma. Jeremias, ainda que tenha vivido tensões brabas em sua alma, não alimentava qualquer dúvida sobre a integralidade ou a integridade e a honra a Deus de Deus. Ele sabia que a história estava nas mãos de Deus. Eu vou dizer, arriscar-me dizer, e eu tenho certeza disso, que foi esta grande característica, essa certeza de que Deus estava chamando para uma missão e de que ele não podia falhar, que o levou Jeremias a se arriscar tanto para Deus. Ele confiava plenamente em Deus, apesar da tarefa difícil, e não abriu mão dessa tarefa. Dificuldade nenhuma pode lhe parar. Você foi conquistado pelos céus. Ouse, se arrisque pelo Senhor. Não fique em casa, celebre o Senhor. Todas as vezes que eu tenho um compromisso e de repente uma dor começa a surgir no meu coração ou no meu corpo, e a gente vai envelhecendo, as dores vão chegando. Pelo menos na minha vida é assim, na de vocês é assim, não? Na minha é assim. Se não é assim, na de vocês mostra o caminho, porque eu quero esse caminho. E aí, sempre quando isso acontece, antes de um compromisso, eu me ergo de forma corajosa, às vezes cheio de dor, às vezes vou lá, tomo um Santo Dorflex. Santo Dorflex é uma pílula do céu. Foi Deus que deu aquela forma para aquele cientista. Falou, essa é a pílula da renovação dos meus servos. Aí eu tomo um Santo Dorflex. Levanto e digo assim, Satanás, você não vai me parar. Eu vou ao culto, eu vou à visita, eu vou atender, eu vou a essa conferência, e às vezes com sono, com dificuldade, mas eu digo, o inferno não vai me parar. É essa postura que você tem que ter para que você viva os melhores dias. Eu fico imaginando Moisés, foi fiel a Deus completamente, e visualizou coisas incríveis. Certo dia, Moisés estava lá no Monte Horeb, e Deus resolveu abaixar-se ou descer ao Monte Horeb para falar com aquele irmão. E Moisés viu coisas extraordinárias. Deus falava cara a cara com Moisés. Eu fico imaginando a vida do apóstolo Pedro. Era pescador lá nos confins da Galileia. Jesus passou na praia onde ele estava, olhou para ele e disse, Simão, larga as redes e me acompanha. E o texto bíblico diz que Simão Pedro deixou as redes e simplesmente acompanhou o Senhor. Foi a melhor de todas as aventuras na vida de Pedro. Ele viu quando Lázaro foi ressuscitado ao quarto dia, querido. Ele viu. Ele estava do lado do Senhor. Quando o Senhor se colocou lá no túmulo de Lázaro e disse, Lázaro, meu amigo, retorne à vida. Pedro viu Lázaro sair dentre os mortos. Que coisa extraordinária. Ele só viu porque resolveu se colocar à disposição de Deus para cumprir o chamado que Deus tinha na vida dele. Deus tinha um propósito nele e ele se colocou à disposição. Pedro viu paralíticos andando, cegos vendo. Pedro viu incrível. Pedro presenciou Jesus ressurreto. O terceiro dia o mestre ressuscita e Pedro vê Jesus e é abraçado por Jesus. Quando eu me coloco à disposição do céu para cumprir o meu chamado, aquilo que for necessário em minha vida, Deus vai acrescentar com o tempo. Não se preocupe, Deus vai acrescentar com o tempo. Confie em Deus. Quarta e última característica desse profeta que o fez experimentar coisas extraordinárias, aquilo que eu chamaria fé sem variação. Teologicamente, só existe fé. Mas para que você entenda, a gente vai entender que existe fé diferente. Existe fé pequena, fé grande. A gente vê isso nitidamente. Sim ou não? Não dá para dizer que aquele irmão que tem hora que duvida, não tem fé. Ele tem fé, mas é uma fé pequena, uma fezinha. Tem nada a ver com jogo de bicho. Ah, lá em Niterói é muito comum fazer uma fezinha. Vou jogar no leão. Um macaco. Aí tem gente que é supersticioso, está me ouvindo aqui. Ó, o pastor deu uma dica, leão e macaco, anota aí. Vai perder o seu dinheiro. Estou dando dica nenhuma. Não vem do céu. Amém? Mas o profeta Jeremias era alguém que tinha uma fé sem variação. Ele sabia que Deus ia agir no momento certo. Repito, ele teve dificuldade, porque a ação de Deus tem um tempo certo para ser visualizada por nós. O grande problema de alguns crentes atuais é que vem uma pequena gripe, ele já fica desesperado. O vento começa a soprar. Lá na região dos lagos, as pessoas que são mais velhas, quando o vento sudoeste, aqui assim, não sei se é, esse é o cometa do vento sudoeste, e o sudoeste está chegando, é dor nos ossos, dor no joelho, é dor em tudo. Os coroas ficam apavorados, o vento sudoeste está chegando, é um vento frio, lá na região dos lagos, o pessoal tem medo. Aqui eu não sei qual é o vento. Lá o vento começa a soprar um pouquinho mais forte. Ai, meu Deus, eu não vou na igreja hoje. Por que eu estou servindo a Deus? Meu querido, toma tenência, toma juízo. Para de ser crente Mutella. Aqui, né? Lutela. Ah, pensei que era Mutella. Obrigado, pastora. Para de ser crente Lu. Vocês estão gritando porque eu não sou surdo. Para de ser crente Nutella. Amém? Vamos aplaudir o pastor, o camarada acertou, né? Ser crente ou não é? É discípulo ou não é discípulo? Ou quando os guardas chegam, você corre? Eu aprendi uma lição. O meu mentor espiritual, o meu mentor no discipulado, nós estávamos na praia com um grupo jovem, ele era o nosso mentor. Já faz alguns anos atrás. Ele era barbudo, e você sabe que alguns anos atrás, camarada que era barbudo, cabeludo, a guarda tinha mania de achar que era tudo maconheiro. E nós estávamos lá com ele, jogando um futebol na praia de Cabo Frio, e aí chegou os guardas. Em meio a todo mundo, os guardas foram averiguar quem? O barbudo. Se fosse careca, pastor Guto, estava frito. Naquele tempo, barbudo e careca aí, era um preconceito louco. E aí a gente se afastou. E aí depois que os guardas deixaram ele reuniu a gente. E ele falou, que discípulos vocês são? Porque na hora que eu mais precisava, vocês iam para estar aqui do meu lado. E eu me imaginei como Pedro, porque é muito fácil falar assim, Pedro traiu Jesus, fulano traiu Jesus. Entra você naquela muvuca toda, naquela tempestade, para mostrar se você vai ficar firme ou não. E eu recuei. Eu era jovem, tinha 13, 12 anos. E ele chamou a gente e disse, vocês precisam ficar ao lado daquele que discipula vocês. Não importa o que acontecer, lembre, não largue Deus por nada. E Deus honra quando a gente tem esse tipo de fé. O livramento vai chegar. Nem sempre a ação de Deus é imediata. Espere, ela vai vir. Deus está fazendo. Deus não faz mágica, Deus age. Amém? E ela vai acontecer. Você tem que saber esperar. Jeremias esperou. E Deus agiu. E aí, quando o povo inteiro foi para o exílio, que durou 70 anos, Jeremias também foi. Jeremias sofreu. E quando chegou ao ouvido do rei, que Jeremias estava entre os deportados, você sabe o que o rei do mundo, da Babilônia, fez? Ordenou para que um chefe do exército fosse lá, buscasse Jeremias e falou assim, ó, cuida dele, traz ele para o seu palácio, porque não deixa nada de mal acontecer, porque ele me é especial. Jeremias estava numa cisterna presa, o rei falou, tira ele. Ele é especial. O que eu estou lhe falando, que Deus está dizendo é o seguinte, se você tiver fé sem variação, no tempo certo você vai ver o mover de Deus. Vocês que vão ser recebidos, membros dessa igreja, preciso falar algo muito direto para vocês. Preste bem atenção. Vocês não estão sendo chamados nem recebidos simplesmente para polir nossas cadeiras. Nós não queremos ser uma grande igreja simplesmente por ser uma grande igreja. Vocês são chamados para dar a sua vida por Jesus. Não adianta nada se vocês, a partir de hoje, estacionar o carro depois de terem recebido a glória de Deus, não fazer mais nada para Deus. Deus está te chamando para você se gastar inteiramente para Ele. Você vai ser dentista, você é uma dona de casa, você é um médico, um advogado, não importa o que você seja, lembre, a primeira coisa da sua vida, o seu chamado maior é servir a Deus. Dê-se pelo Senhor, se entregue totalmente para Deus e as coisas vão acontecer no seu devido tempo. Olha para o seu irmão que está do seu lado e fala para ele, você não foi chamado para ser crente Nutella. Glória a Deus. Fala para o irmão da esquerda, da direita. Para de ser crente Nutella. No meu tempo seria algodão doce. Pessoal mais antigo aí. Está chovendo, não vou na igreja. Para com isso, querido. Para com isso. Eu quero só honrar a vida do Bispo Macedo. Tenho enorme discordância teológica com ele. Mas o coroa... tem fé. Chovendo, estava aquele pessoal lá da Universal, lá na adoração a Deus, e entra o Macedão com 80 anos, todo animado. Ah! Caramba, que fé! Deus chamou para ser assim, ó. Está chovendo, estou lá. Está chovendo canivete, estou lá. Está havendo dificuldade, estou lá. A igreja está em dificuldade, conta comigo. Tem que limpar o banheiro, conta comigo. Tem que ajudar o pastor na visita, conta comigo. A minha agenda é complicada, pastor, mas conta comigo. Vamos abrir uma nova congregação. Pastor, estou disposto a ir, ficar lá 6 meses para ajudar. Conta comigo. Estamos com um desafio para ampliar as nossas ofertas missionárias para a região. Você é o primeiro a dizer assim, conta comigo. É esse tipo de discípulo que Deus quer. Fica de pé. Se você não é assim, tem tempo de melhorar ainda. Tem tempo.